3:30. O Vitor Charlie Bravo da presente foi direto, inicialmente sul para o nível 045. Direto, 045 Bravo. 715 a Lima tem. Estabilizado o Vitor. Complete aproximação. Chame 286, bom ponto, Vitor Charles Delta. Vai agora, Vitor. Solo Salvador, sou 903 já. Para o táxi, 93 a bordo, autonomia de 2:32, alterna Natal. Negativo, voo 9030, via Índia no ponto de espera, chamado 886, altímetro no 020. Sente, atualizado via Índia no ponto de espera, 886, ajuste 1020, voo 9030. Vídeo Charlie Delta, ciente, é porte externo. Direção Charlie Delta é pouso 10 ou 7? Ok, enquanto a aproximação, a guarda está livre. Só um traço da Gol para decolagem. 7:05, livre decolagem 10, vento 160 graus com 10 nós. Livre decolagem 10, volta 7:05. Bom dia, qual a intenção de voo, setor? Afirmativo, estado de Cuca até Itaço Mirim, 1021, agora no altímetro, informação hotel, pronto, cópia. O Max Jet Romeu, voo local, Salvador, 510. Decola da 17 com o Pro Nordeste, assim que autorizado pela Torre de Controle Salvador. A intenção sobrevoa na Serra do Corpo até Itacimirim. Aciona 0115 no transponder, controle 120.8, mais o Black Romeo. No 5 decolado agora, 5-4, controle em 20.8, bom voo. 08, boa. Controle boa, Gol 1-7-5, decolado no perfil da Arbor. 7-5, contato radar, subiu para o nível 360, perfil Arbor. Arbor, Gol 1-7-5. Gol 1-6-0-7, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 1-2-5-1, no alterno 3-3-2-5, Gol 1-6-0-7. 5-9-7-3, com a hotel. Rio 1-2-1, pôs um ave solo para autorização. Obrigado. 607, controle. 5973, 1-2-1.9, solo autorização. Rio 5973, hotel confere, pronto 4310. Na sua escuta. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado nível 310, via Cruz 8, decolada 10, primeira curva esquerda. Terceira saída Fuca, transição Caju, 5017, transponde o controle 120, décima 8, Rio 5973. Autorizou 310 para Recife, Pucaru, decolada 10 esquerda. 5010208 Rio 5973. Com quem me transponde a rota, copiado? Não consegui compreender. É a Aperuísta 58, o código é 5010. Corrigindo 5017 no transponder, o Rio 5973. 5017, Rio 5973. Correto, 43 é a posição do ponto. Em Alfa Mike Quebec, na Quebec mantém a posição e chama a torre em 1 minuto, decimal 62, o Índia Delta Bravo. Aerotaxi 1897 da Gol, tá com 75 a bordo, 3 horas, alterna Campinas. Faz a autonomia? 3 horas acima. Estimativo 1897 via Índia no ponto para chamar 286, altímetro 021, agora bom voo. 1021, na distância, vai chamar no ponto de espera, obrigado. Wap Sacado 6570 na escuta. Prossiga. Pronto, cópia 350 Recife. Pronto, cópia. O Alfa Cargo 6570, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Up Luiz 58, decolada 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju 5030, transponde o controle 120.8, o Alfa Cargo 6570. Autorizado Recife 350, conforme a rota do plano Up Luiz 58, decolada 10, curva esquerda Puca Aracaju. Controle 208, transponda 5030, APSA 6570. Protegimento correto, repórter fundo próximo, tracionamento suspeito. Bota lá. Vitor Charlie Delta, bom dia, confirme o pátio. Taxi de Alfa, repórter do taxi direto, por gentileza. Estamos 030. No 4 na escuta do solo, Salvador. Ah, bem-vindo novamente. Ô, pushback. 5 minutos. 5 minutos? Máximo. Rio 5973 é o solo? 5973 na escuta. Vicente, só pra informação, tá ciente no altão do fechamento da pista no 0? Estamos, sim, senhor. Vicente. O Alfa Cargo 6570 é o solo. O teste da Bata para o Nordeste da presença autorizada, 60 com 8. Informa condições do campo, ok? A tendência é um pouco de piora devido à chuva. Fique atento, tem livre decolagem, Jet Romeu. Vento 1,60 graus, com 8 nós, pela Nordeste, a porta fora do solo. Iniciando da nossa Copa Nordeste, vamos botar lá fora do solo, Léo. Fora, certo. Sim, te mantém a porra Nordeste, vai afastar quantas milhas o Mag Jovem Romeu? A intenção, na verdade, é vertical da estrada do Coco aqui, até Itacimirim. Mantendo a minha escuta inicialmente, no porra Nordeste, aguardo as três comunicações. Ok, com o porra Nordeste vai aguardar as pessoas, Léo. 9030, decolada agora de Salvador aos 00, controle em 20.8, bom voo. Controle em 208 com 9030, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, com 9030, decolou, passa 1700, bem, a pouca. 030, contato radar, supernível 370, perfil pouca. 370 perfil da PUCA, gol 19030. Solo da 3153, informação. É hotel 360 para Galeão. Então 3153, formação pulso agora Índia, o altímetro no 021. Pronto, copy 380 Galeão. Prossiga. Então 3153, Salvador Galeão, autorizado livre, voo 380, decolado no 0, primeira curva direita, pesquisa, saída da El Leda, após Leda, voa direto bridge, posição bridge, topo Zulu 10, após conforme o plano, 5024 no transponder, 5024, controle 120.8, então 3153. Eu vou prosseguir com o cruzamento desse setor da Pro Nordeste, ok? Ok, se autorizado, eu tô mantendo o voo pairado na presente posição, senhor, para fechar o link com a emissora, a possibilidade de eu ficar pairado aqui? Pode ficar nessa posição então, pairado, tô ciente, o jeito Romeu. Ok, tô no pairado aqui norte do aeródromo, na escuta permanente, Romeu, grato. mais à sua esquerda, aqui. 5-5 no 4, para pushback, acionamento está no 3. 5-5 no 4, para 3, a posição do pronto para acionamento do Corrini, do táxi, do Corrini, que você falou. 5-3, acionamento de uma tarde. Mike Charlie, e aí que chama agora a torre, 118-6, bom pouso. Torre 286, obrigado, Mike Charlie. Chama a torre, 118-6, por gentileza. Na decolagem? É, tranquilo, só chuva leve. Sim, obrigado pela informação, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Mike Charlie Yankee. Chamou? É o Papa Romeu, Mike Charlie, avisou com a 17. Ok, é, mantenha o Estudão 17, o Charlie Yankee, que fala o tráfego, 44, setor nordeste, a 2 milhas, quais são? Uma milha a duas do eixo da 17, não intercepta, sendo o seu tráfego. O Mike Charlie Yankee, com a aproximação 17, aguarde a chance para o posto. Aguarde a autorização para o posto, Mike Charlie Yankee. Tem o ponto de espera da Quebec, o Victor Charlie Delta. O Victor Charlie Delta copiou? É 9970, pronto, cópia. Cópia. Sideral 9970, Salvador, Teresina. Autorizado nível 340, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, descida saída Momo, transição Flock, após conforme o plano, 5025 no transponder, e o controle 120-8, federal 9970. 340, colada 10, primeira curva à esquerda, Momo Flock, 5025, transponder 120-8, saída, federal 9970. Confirma o nível copiado? 340. Correto, SAT 3, repostando o ponto para acionamento PUSH, federal 9970. É, se estacionar na presente posição, só após conhecer o pushback, 9970. Sim, nativo. Acionamento da posição AIDA, em coordenação com o tipo de solo infra-aérea, reposto para o PUSH, quando for para o PUSH. Estimativa, encontrei 9970. Follow up também, 570, pátio 3, pushback, acionamento. Acionar na posição e posterior puxo, apta? Negativo. Gente, aguarde coordenação equipe de solo após o ATR da trip passar a cauda. Está livre os pega acionamentos no Patriz. O apta 6570, coordenação equipe de solo. Ok, após a passagem do ATR, está autorizado a iniciar o pushback. O 6570. Falou, trip 5594, 63 a bordo, autonomia de 3,20, atendendo a Recife, está transitado. Confirmando 63 a bordo. Afirmo 63, 52. Trip 55 no 4, táxi em frente, Índia no ponto espera chamar 286, altímetro 1021, 021, bom voo. Frente Índia com 1021, trip 55 no 4. Salvador, bom dia, o TAM 3890, informação hotel, está na posição remota, provavelmente, então o 3 para Recife. TAM 3890, 330, nível para Recife, pronto, cópia. Pronto. TAM 3890, Salvador Recife, autorizado nível 330, via para o Recife 58. Decolado 1-0, primeira curva esquerda, prefiro sair da PUCA, transição Caju. 5022, transponde o controle 120-8, TAM 3890. Autorizado Salvador Recife, nível 330, via para o Recife 8, decola da 1-0, curva esquerda, PUCA, transição Caju, transponder 5022, controle 120-8, TAM 3890. Correto, posição remota, reporte condução de tracionamento do SPEC, está tendo notado? Negativo, 2. Sim, tem um notando que a pista irá fechar ao 1026, daqui a 20 minutos, TAM 3890. É esse gráfico, irá informar para o PUCA. American 980, ready to cockpit level 390. American 980, clear to receive flight level 390, via upper wind 58, takeoff from runway 10, left turn, 2543, Caju transition. Talk 5026, frequency of departure will be 120.8, American 92. Okay, upper wind 58, final turn 390, takeoff from runway 10, left turn. Are you ready now? Uh-huh. Okay, you are cleared. We continue right to taxi American 980 at 6-10-1-1. Okay, so we're going to fly you back. Da Gol, passa nível 220, chama agora o centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. 12545, obrigado, bom dia. Gol na 030. Bom dia. Gol no 897, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12551, até 3325, gol no 897. 1251, 1235. 13325, alterno. 3325, alterno. Obrigado, bom dia. Propuxo, 2593. Passará quando pronto, propuxo. Microjet 1000, se afasta quantas milhas de Salvador? Bom dia, Felipe. 5594. 5594, contato radar, super nível 130, perfil. Foi direto Conte, corrigindo. Ok, 130, direto Conte, está presente. Posso ler o Max Leto Chomel? Até 15 milhas, senhor. Gente. Mandou o 3290 na remota para pushback acionamento, está vindo alfabeto. Sim, Matiga, o número 2 no setor, aguarda inscrições, estão presentes, 90. Aguarda o 3290. Então 3153 na escuta do solo, Salvador. Mato Sul 6570 para o táxi, CUB 02, 2h40, alternando Natal. Estimativo, Mato Sul 6570, táxi em frente, Índia no ponto pé, chama 2386, altímetro 1021, 021, bom voo. 1021 em frente, ponto pé, 10186, 6570. Totalmente pronto? Totalmente. Gilete Romeu, sou autorizado a ONU meu pés. Oi, ONU meu pés, Mike Gilete Romeu. ONU meu pés, autorizado, Romeu. Canais, eu estive com o Souls on board, include the crew. Could you please repeat, sir? Could you confirm souls on board, included crew? One zero seven included crew. Permanent. Okay. Initially, you were clear until AK6. I don't understand. Cleared to 18-6? You were cleared until gate 680. We don't understand what that means, sir. Okay, you were cleared until gate 680. 10-0-6. Clear to taxi to gate 6. Okay, understand. Fábio Salim, decola no 0, 150 graus com 7 nós. Pessoal, a posição 75 da América está livre na posição remota 13, o TAN 3890. Ok, após o América está autorizado no remoto 13, o TAN 3890. Ciência, guarda o Rio. Não, é o Rio mesmo, vai descer na ponte. Ciência, aguarda para o puxo Rio. Aguarda. Can any of you have their buzz of tank company in sight in front of you? Have Pam in sight, affirmative. Okay, are you able to tank continue your tank until holding point? Affirmative. Taxi by a man Abram, taxi India at the home point, contact tower 118, the small 6, decimal 1021, American 90. Okay, 118, decimal 6, we can make mid ramp to India, American 90. Bom dia, Takao 6570, decolou, cruza 3000. Passa 6570, passa nível, chame a comissão. Suba para o nível 350, perfil Puka. 350, Puka, 6570. Vitor Charlie Bravo, controle Salvador. A 57 milha sul do oeste de Salvador, mantém o nível 105, serviço radar terminado. Chama agora o controle Lelch, frequência 1201, no boa viagem. Taxi em frente, Índia no ponto de espera com o número 2, chama a torre 508-6021, no altímetro com voo. Fique frequência para um 2345 para avaliações com os tráficos locais. Michael Juliette Romeu. Douro Tan 3890 com 119 a bordo, 3 horas e 26 minutos de autonomia, alterna Natal, pronto para o táxi. Confirmando 119 Natal 1326. Aí afirmo, 119 1326. Táxi via Pátio Índia no ponto de operação Matur 108.521, Tan 3890. Via Pátio Índia no ponto de operação 10186, com ajuste no 021, Tan 3890. Papel 2002, 3 horas e 50, Salvador. 3:50, 3 horas, Salvador, confirmando? Confirmo. Gente, o Rio 5973 vai dar passagem ao Airbus 320 da TAM. Encontra agora no través da posição 07. Segue o tráfego para o ponto para Salvador, 108.000 ou 108.021. Rio 5973, com voo. Obrigado, vai dar passagem ao Airbus da TAM. Como número 3, número 4, agora o Rio 5973. Passa nível 170, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, 2545, APTA 6570, grato. Revendo 53, ali mantém. Cadê o ponto de espera 390? Mark 90, Airborne now 19, control 120.8, good day. 120.8, good day. Mark 980 is with you, climb to flight level 390. 980, climb to flight level 390, Poco departure. That's a book of departure. Arquivo total 9970, táxi em frente, Índia, no ponto de operação Matur 108.000, time 2021. A gente ainda chega lá, mas por enquanto é Sideral 9970, senhor. Afirmativo, Sideral 9970, em frente, Índia, no ponto de operação Matur. Nós que faremos.